Existem algumas vitórias. A minha grande vitória, Deus ainda está gerando. Oh, aleluia. Mas vai chegar. Fala para teu irmão, ele está gerando. Vai chegar. O que Deus vai fazer é bem maior do que você imagina. O que ele preparou é muito mais tremendo. Amém, meu irmão?